E aí, galera, começa agora mais uma edição do Que Eu Der Podcast. Primeiro Que Eu Der Podcast de 2020. Eu sou Evlásio Júnior e eu estou aqui com Carlinho Neto mais uma vez. Saudações aí, aceita o pãozinho com ovo aí? E seguindo a ordem correta do podcast de apresentações, então eu estou aqui também com o Bebop. Oi, pessoal, apareci novamente aqui depois de alguns dias. Ressuscitou, ressuscitou. Diz o quê? Você ressuscitou. É, usei a caixa do monstro que renasce. Olha só, há um ano atrás. Um ano não, 9 meses. Vou te falar que até hoje estamos esperando aí o podcast de Made in Abyss, que eu acho que nós dois perdemos o áudio, mas tudo bem. Não, já perdemos o time, perdemos o time. Eu tenho Não, áudio. não, não, não. O Olha aí. time nunca se perde. Eu só tô triste porque aquele podcast foi muito bom. Foi. A gente falou muita coisa com propriedade e eu só tô triste que nunca mais vai sair. Vai ser, ele tá metade editado em algum Olha local do aí, HD. olha aí, olha aí. Tá, caramba. Toma essa produção aí. Uma edição de um ano. Uma edição de um ano. Calma, gente. O Tenha filme de fé. Media Blues ainda vai sair. Quando for que Enfim, sair, a gente tá certo, seguindo aí o Yuri, é porque eu tenho que seguir a ordem certinho. Yuri, também tá aí? Prevent this, Yuri. Ok. Caralho, o cara mandou um tchalibral ali, velho. No Hoje a caso, casa tá quem falei cheia, hein, foi. pessoal. Olá, aqui quem fala é Yuri. A Não, Rafa aí você não também. falou, eu tenho certeza, Eu cara. falei mesmo, eu pesquisei aqui no Google Tradutor. Ah, Me chamou? eu chamei, mas tá difícil aí. Rafa, diga seu oi. Oi, gente, tudo bom? Ah, eu fiz Pilates hoje e eu estou sentindo minhas pernas demais. Ok. O Luke também tá aí. O grande momento, pernas demais. Luke. Ah, demais. Luke. Você falou de mim? Falei. É que foi com uma animação que eu tô maravilhoso. Luke! É, tá absurdo. Luke, meu querido. Você também está aí. Fala, diga oi. Tico Bray, Luke! Eu falei. Africano. Eu falei africano. Africano é uma língua. Eu falei meu nome. Vai começar isso nunca. E eu também, e a Joana também tem a Jojo. Jojo? Ah, tá, desculpa, eu não escutei. Dá uma rindo aqui. Gente, boa noite. Gente, alô, se toque, pelo amor de Oi, Deus. pessoal. Não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, volume? Eu posso aumentar aqui. Não, é, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá baixo. Não. Tá, beleza. Tá, tá, tá. Então hoje a gente tem aquela edição super especial que todo ano a gente tem, que a gente vai divulgar os campeões, né? O resultado final do Golden Apple, que é essa eleição que todo ano a gente faz lá no Anime Coach. A gente quase tem uma década, que a gente começou em 2012, então faltou por um aninho. A gente não tem, na verdade por dois, né? Por dois aninhos a gente não tem, não fechou uma década. Mas desde 2012 tem o Golden Apple e esse ano a gente vai mais uma vez aqui divulgar os resultados no Kyodai Podcast. A gente vai falar todas as categorias. Vai ser um cast meio longo, porque são muitas categorias, né? São 32 categorias. Então a gente não vai ter leitura de comentários dessa edição. A gente vai ler os comentários dessa edição na próxima. Infelizmente foram poucos comentários, então vai dar para ler todos. Mas queria agradecer a todo mundo que participou da eleição. Foram 14 pessoas, um gosto super eclético, desde gente votando em Yu-Gi-Oh! Como um dos melhores animes do ano. Pra quem não sabe, saiu Yu-Gi-Oh! No passado. Eu só queria dizer que não fui eu. Não foi você. Até pessoas votando coisas mais fizeram mais sucesso esse ano, né? Que mais sonhava, Dr. Stone. Acho que eles foram. Shingeki no Kyojin, né? Acho que foram os três animes que mais fizeram sucesso. Ah, Sword Art Online. Sword Art Online foi meio controverso aí, os votos, que teve gente votando ele em um dos melhores e votando pra piores do ano. É, Vai falando aí que isso aconteceu com o Kinemerson no Yaba também. Vai falando aí. Mas Kimetsu no Yaba, eu digo logo, fui eu que votei pra pior, porque Kimetsu no Yaba eu achei pior. É isso aí, acontece. Revelo logo. Falando em forma controverso. Revelo. Mas Sword, mas Sal não foi só eu. Não, Sal eu votei pior também. Sal não foi só eu. Eu quero deixar bem claro. Inclusive, teve um personagem de Sal que quase ganhou em uma das categorias, né? Então, gente, eu só queria dizer que eu amo muito o Edson. Muito obrigado, Edson, por ter votado como o melhor do ano em Yu-Gi-Oh! Vocês vão ficar dedando quem votou em o quê? Não, tá. Mas enfim. Só essa, porque foi muito inusitado. Como eu só consegui compilar os resultados finais ontem à noite. Então, eu só vou conseguir fazer o post mesmo na quarta-feira, porque hoje não dá tempo, né, de fazer o post. E de manhã de tarde eu não tenho condição de fazer post, porque eu estou trabalhando. Então, hoje a gente vai divulgar os resultados aqui. E o post mesmo vai sair amanhã à noite, lá no Anime Coach. Então, em primeira mão para quem está escutando o Kyodai. E vamos lá, né? Vamos para a gente não se alongar demais. O esquema vai ser, tipo, para cada categoria a gente vai falar terceiro, segundo e primeiro lugar. E vai ser alternando, cada pessoa vai falar em uma vez. E a primeira categoria que a gente vai, agora a primeira categoria de gêneros, a gente vai começar com a categoria de esportes. Que eu admito que ano passado acho que teve muito poucos animes de esportes, né? Mas teve boas séries. É verdade. Eu vou começar então, já tô falando. Então, terceiro lugar em animes de esportes, um anime que começou em 2018 e terminou em 2019, Kasegatsu Yoku Fuiteiru, que é um anime sobre corrida, né? Sobre maratona, que inclusive ele teve em a lista de algumas pessoas como o melhor anime do ano, por sinal. Gente. É isso aí. Em segundo lugar, Mitsuru Adachi aí fazendo... Mais uma vez, parte da nossa lista. Então, vem aí com Mix Messi Story, que é uma história que se passa no mesmo universo de Taut, depois de 30 anos, né? E que é uma história, como toda história da Dash, com romance, comédia bobinha e beisebol. Em primeiríssimo lugar, um anime... Com os piores pais da história? Sem dúvida. Se não for os piores pais da história, estão no grupo dos piores, com certeza. O anime sobre tênis escolar? Sim, tênis ou soft tênis? É soft tênis. Soft tênis escolar, que é o Hoshiai no Sora. Olha aí. O Hoshiai no Sora também foi muito votado na... Da eleição como um todo. Então, excelente aí. Foi de longe o anime mais votado. Ele destruiu basicamente os concorrentes nessa categoria. É só porque Mix, todo mundo que votou em Mix, deu nota máxima. Então, por isso ele ficou. Ele não foi tão atrás, né? Mas ele tem o dobro de votos do dobro de pontos do terceiro lugar, por exemplo. O Hoshiai, desculpa. Então, eu só queria dizer que eu votei exatamente nos três e dei pontuação máxima pros três. E agora eu fiz um top. Que a Rafaela tava com o saltinho só dançando na cara de todo mundo. Mas seu top foi exatamente assim, Rochear, Mix e Kaze? Foi o seu top. Não, eu trocaria. Assim, é porque os três têm nota máxima. Eu só votei nesses três e os três eu botei três, entendeu? Entendi. Só que se eu fosse escolher uma ordem, eu colocaria Kaze em cima de Mix, que eu gosto mais de Kaze. É porque eu sei que Kaze tava na tua lista de melhores do ano. Então. Isso, exatamente. Porque Kaze é um ótimo drama, pô. Eu gostei muito. Eu esqueci totalmente de Mix e lembrei de Dumbbell. Pois é. Você gostou do anime sobre academia. Musculação é esporte. É isso aí. Não, musculação é esporte? Não é mentira, é mesmo. Mas também votaram aqui no Luta, que botaram que ganha a Shura. Também não é exatamente esporte, né? É de luta, é de arte marcial, mas na verdade são lutas que não tem. Que são contra a lei, né? Então não é exatamente esporte. A partir do momento em que porradaria se tornou esporte com MMA, quem ganha a Shura é esporte. Enfim. É assim que funciona. Vamos lá, então. Então, Carlírio, eu chamo você porque essa é a sua categoria, cara. Slice of Life. Melhor Slice of Life. Quem ganhou aí? Ok, vamos então para a categoria de Slice of Life, a segunda categoria. Categoria Carlírio. Obrigado. Categoria Carlírio, é isso aí. Vamos lá então. Eu aceito isso, obrigado. É, o terceiro colocado na categoria Carlírio desse ano, que é o Slice of Life, foi Roshai no Sora, com um total de 9 pontos. 9 pontos com 4 votantes. O vice-campeonato, 18 animes. O vice-campeonato ficou com a primeira parte de Fruits Basket 2019, com 12 pontos, né? 5 votantes, 12 pontos. Na verdade, foi Fruits Basket 2019, ponto, né? Porque a primeira parte, 2019 é só a primeira parte. O nome inteiro, eu falei o nome inteiro do anime, Fruits Basket 2019, o nome inteiro do anime, caramba. Não, tudo bem. Fiquei triste por ele não aparecer na lista de esportes, hein? Ah, okay, não, é ignorar, verdade, é verdade. Ignorei, eu já ignorei. É verdade. E o primeiro lugar, campeão com apenas 2 pontos a mais que Fritz Basket, é Beastars, 14 pontos e 5 votantes. Beastars levando a categoria de melhor Slice of Life de 2019. Olha aí. É um pedacinho de vida peluda demais. Cara, anime de furry. Foi o ano do furry, cara. Eu vi Beastars nesse desse ano. Eu fiquei muito surpresa com esse aspecto Slice of Life do anime, porque eu não tinha ideia que ia ter isso assim. Tanto que o pessoal comentava, acho que foi um aspecto do anime que me surpreendeu bastante. Porque se você considerar que eles são animais, tipo, é basicamente um anime escolar, assim, bem Slice of Life mesmo. E é muito gostoso de assistir. Eu ia ver, não, vou ver 2 episódios quando eu vi o termo. Eu vi tudo. E foi muito gostoso de ver, sabe? Foi bem legal. Eu queria deixar bem claro que eu acho que é um ponto relevante de dizer aqui que Beastars é um anime todo em CGI, né? Então o CGI tá vindo com tudo aí. E o CGI de Beastars é inacreditável. Ao ponto de ele estar entre as melhores animações, em termos de animação mesmo. Sim, ficou com uma qualidade muito boa. Tem uma hora que você até começa a esquecer o CGI, porque tipo, você se acostuma com. Eu só gostaria de comentar aqui que eu estou um ponto feliz e um ponto chateado. Estou feliz porque eu tive companhia no voto quase solitário que eu dei para Senryu Shoujo, né? Uhum. E eu estou muito chateado que eu fui o único que lembrei de Bananiá, cara. Eu estou muito triste. Eu estou muito triste. Mesmo, Kaleiro. Tá triste, de verdade. Cara, Bananiá foi um bom anime. Foi um bom anime. Ah, eu votei Bananiá, mas não nessa categoria. É um pedaço de vida de uma banana. Eu votei Bananiá, só não nessa categoria. Gente. Desculpa, eu segui o Mal e o Animist. Os dois colocavam como Slice of Life. Não, não é isso. É que eu achei que tivesse melhor Slice of Life. Votei nele numa outra categoria. Isso que eu tô falando, só. Dito isso, um dia eu fui na padaria, eu peguei um pedaço. E esse pedaço ele veio com pelo. E aí o que eu disse foi o seguinte: me vem com mais pelo porque eu quero mais nesse pedaço de vidro. Ok, tá. Próximo, né? O podcast é enorme e a gente perdeu. Eu podia até explicar o porquê essa piada tá errada, mas deixa pra lá. Consegue. Então, mistério, terror. Eu vou dizer pro Bibop. Bibop, fala aí quem foram os campeões, apesar se você não ter assistido um deles. Não, cara, nenhum. Eu não sei nem pronunciar o nome desse primeiro lugar. Ó, os dois, você teve empate na terceira colocação, hein? Sim, a terceira temporada de Bunkou Stray Dogs. Empatou com o Mayonaka no Occult Komunin. É o grande anime sobre repartição pública da Kyokai. Do comunismo. É muito bom, Manaco. Manaco é muito legal. O comunismo é com o camarada Yuri, por favor. E aí, quase por um ponto atrás, em segundo lugar. Segundo lugar, Yakusoku no Neverland. Agora vocês botaram o Psycho Pass lá embaixo, né? Deve ser ruim essa terceira temporada. Até que muita gente falou bem. É boa. Muita gente votou bem. Né? Muita gente votou até bem. É porque ninguém viu. Não, na verdade, muita gente viu, porque ele aparece em muitas outras categorias. Ah, tá. Também categoria que supostamente combina mais. Pois é. Realmente não combina muito aqui, não. Mas eu queria só deixar claro aí que a Kusoku no Neverland era cotado no começo do ano para ser um dos animes do ano. Mas ficou meio que no limbo depois que o ano passou. Apesar que muita gente lembrou no final de algumas coisas. Mas eu queria dizer que é um anime com os personagens com as maiores cabeças da história da década. É, deixa o Bebop falar o primeiro colocado, por favor. Vamos lá. Cabeça maior do que o Bob? É, nível Bob. Os famosos cabeça de mamãe sofreu. O primeiro ganhou por um ponto de diferença. Foi o Lorde Elmeloy. Segundo, Senno Jikenbo. Rei o Zeppelin Grace Note. Contou aqui, Bebop. Você repete pra mim. Escuta depois, né? Ah, tá, tá bom. É o quase que spin-off, né, de Fate Stay Night, basicamente. De Fate Zero, ele na verdade. Ele é uma light novel. Não é quase spin-off, ele é literalmente um spin-off. É uma light novel. Eu conheço o traço desse anime. Eu tava lendo o nome, falei, que nome é esse? Aí eu lembrei que é do meu personagem favorito de Fate Zero. É o Velvet! Pra quem não, pra quem viu Fate Zero e não sabe quem é, é o garoto que invocou o Ryder. É, ele cresceu. Isso. E aí tem a história melhor sobre ele aqui. Best Boy, galera. Vocês têm que assistir, velho. Inclusive, eu não terminei Fate Zero porque eu sabia que o Ryder ia morrer. E eu fiquei, não quero ver o Ryder morrendo. O Ryder. Aí, olha aí, spoilers acabando com a. Fate Zero, velho. Nem vem. Não, eu tô falando de você, não. Velho. Calma, calma. Chegamos porque... nesse ponto, 2015 agora é velho. Não, eu tô falando porque. Porque a Jojo não viu até o final porque ela soube spoilers antes de chegar no final da série. Pois é. Que triste. É. Se você tá com dúvida se é Fate mesmo, saibam que tem uma Arthur, então é Fate. É, se tem Arthur é Fate, é isso. Exato. E não é 2015, é 2011, viu, Yuri? Olha, 2011 Fate Zero? É, 2011. Caramba, então que qualidade técnica. Primeira temporada. Eu tô na página. 2011, primeira temporada de Fate Zero 2011. Que qualidade técnica da porra tinha, velho? Então, melhor da década, gente. É isso aí. Melhor da década que se foi. O Fontaine tá fazendo o mesmo trabalho há 10 anos, é isso aí. Rafaela, cara. Inclusive, há 10 anos eles estão fazendo Fate. É, geniais. Só repete. Dito isso, se você ainda não correlacionou o nome do primeiro colocado, você Rafa. Também pode esclarecer ele como Lorde Elmeladinho. Rafa, fala aí qual foi os melhores de ficção científica. O Yuri não consegue. Senhor. Eu não consigo. Melhores de ficção científica. Quem? Eu? É. Ah, tá. Então, melhores de ficção científica. Quem ficou em terceiro lugar foi as nossas queridas Carole e Terça-feira, com 8 pontos. Isso é absurdo. Isso é absurdo. Hoje é o dia dela, né? Eu acho isso maravilhoso. É. Eu acho o segundo lugar foi de um anime que eu não assisti, mas como ele tá em segundo lugar... É muito bom. Muito bom. Que é o Kanata no Astra. Que é um perdido no espaço. Ele é perdido no espaço, basicamente isso. Ele é... É um grupo de adolescentes que vai pra excursão no espaço. Isso é... É meio que futuro, é que é meio confuso, não posso explicar, que é tudo spoiler. E acaba que eles são pegues por um buraco de minhoca e são jogados no espaço. E aí eles têm que sobreviver. É basicamente um survival no espaço mesmo. Eles encontram gente, a nave. Gente, o Bullet Survival está ali mesmo, eu não estava sabendo. Ele encontra uma nave. Não, é porque não é um planeta. Eles encontram uma nave e eles têm que gerar uma seguir uma rota até a Terra. E eles não têm como se comunicar com a Terra porque o rádio da nave está quebrado. Então, e é muito bom. Assim, é muito e bom também mesmo. Porque um buraco de minhoca pode ter mandado ele milhares de anos no futuro. E existe uma conspiração sobre esse buraco de minhoca, tá? Ele foi gerado por uma pessoa. É muito bom. Ok. O primeiro lugar ficou para um anime já citado na categoria anterior, que é Psycho Pass. Olha, vocês falaram que não, ninguém viu, tá aí, ó. Muita gente viu. Essa temporada foi boa, porque eu lembro que quando saiu a segunda, todo mundo reclamou e fingiu que não existiu. Essa temporada foi muito boa. Eles adicionaram dois personagens novos que trouxeram toda uma nova dinâmica para o anime. E essa nova dinâmica ficou muito boa, além deles pegarem temas que são muito atuais e muito relevantes. Eu só queria dizer que foram só 5 pessoas que votaram nessa categoria, tá? Não, foram 5 pessoas que votaram nesse anime. Então, exatamente. Na categoria foram 14. Na categoria foi muita gente. Eu quero fazer uma consideração aqui que o Evilazo acabou repetindo o nome de um anime duas vezes nessa categoria aqui. Foi? Era pra esse anime encerrar com 5 pontos e não só com 3 e mais 2. Vixe. Index. Ah, tá. Desculpa. Um monte. É verdade, Index é... Dito isso, quem se importa? Mas não subia, né? Mas não ia passar. Desculpa. O problema é seu. Não tô brincando, Fabio. Desculpa, Index. Quem se botaram no filme do Lelouch, do Code Geass. Sim. Olha aí. Foi um... Não, foi bastante votado em filme mesmo. Mas vamos lá. Yuri, você. Não, eu não. Luke, categoria pro Luke, essa aqui. Ah, sim, melhor IT, é pro Luke. Luke, melhor IT. Essa é porque eu consegui botar Dumbbell em uma categoria, essa porra. Eu tentei várias e não consegui, mas eu consegui. Caramba, Esse teve um empate. Esse foi um empate. Eu não sei nenhum desses animes, tá, gente? Então, beleza. Lugar. Peraí, Dumbbell, você sabe. Em terceiro teve empate com 5 animes, porque muita gente votou nessa categoria. Impressionante. Todo mundo votou 3 e foi. Se botou 3, virou em terceiro automaticamente. Impressionante. Bokutachi wa Benkyou ga Dekinai, não sei o que, que é isso. É o Bokutai, aquele das meninas que ajudam a estudar. Ah, aqueles personagens chatos. É copiada das quintuplas. Que a única boa é a personagem que não tem chance nenhuma, que é a amiga de escola, amiga de infância. Amiga de infância nunca vai ganhar. Dumbbell, não, Kilo Moteru ficou em primeiro, no meu coração. Terceiro. Eneshou Boutai, que é aquele dos meninos lá que apaga incêndio com incêndio. Apaga fogo. É bom demais. Tá pegando fogo a casa? Bota um cara que pega fogo lá dentro. Total sentido. Pra mim, só fez sentido aí. Tonano Boguyasan, não faço ideia com essa. Não faço mais. Eu também não sei. He-Man. É o He-Man. Olha ali, tá vendo? He-Man. Deve ser. Se tinha alguém que ia ver esse anime e que a gente ia conhecer, era o Dupri. Então tá ok. Cara, o Dupri. Se o Dupri tá falando que é, porque é, gente. O Dupri deve ter visto 200 animes esse ano. Então, Se tem o Eti do He-Man, parabéns. Strike The Blow de terceiro. Nossa, que beleza. Nossa, meu Deus. Quem assistiu o segundo? Peraí, gente, que eu vou dar uma vomitada aqui. Peraí. Dungeon tá em segundo lugar. Dungeon. Gente, eu lembro que já foi difícil terminar o primeiro, cara. Tipo, quem foi que você Dungeon? Eu quero deixar bem claro. Eu vou te falar. Que eu ia votar em Dungeon porque era o único ET que ia votar. Foi a única categoria que eu não votei nenhum. Eu ia votar em Dungeon. Não, na verdade, eu votei em Dungeon em outra categoria, mas não. Mas o único anime ET que eu ia votar era Dungeon e eu decidi, não, ele não merece nem isso. Se eu tivesse votado, ele ficaria primeiro. Isso foi nojento. Nunca vai esquecer das prostitutas. Dungeon foi a maior perda de tempo que eu já tive na minha vida. E primeiro, Shokugeki no Soma, Shin no Sarai. Muito bom, grande Shokugeki. Vale ressaltar que tentaram botar dois Shokugeki no Soma, que botaram duas temporadas, mas pode, tá? Então já é claro. Mas não teve duas temporadas. Não, teve, ou era um OVA? Teve duas temporadas no passado. Teve duas temporadas. Uma em abril e outra no final do ano. Pois é. Merda, hein? A gente nunca vai se ver livre dessa bosta. parabéns, Shokugeki. Comédia agora. Vamos lá, Jojo, por favor. Ok, então bora lá. Em terceiro lugar ficou Chunbyun Geeky Hats Boy. Com 9 pontos. Chunibyo, gostoso demais. É muito bom, cara. Muito bom, gente. Segundo lugar, ficou com Kaguya-sama Kokurasetai Tensai Tachi no Renai Zunosen, com 14 pontos. E o primeiro... é bom, mas eu ainda acho que, provavelmente pra mim, não é o mesmo nível que Geikatsu Boy. Mas eu gosto. Alguém perguntou aqui? Eu não perguntei. Upa, é isso aí. Me ignora, gente. Foi melhor. Mas não, eu fiquei muito feliz com o primeiro lugar. O primeiro lugar eu fiquei muito feliz mesmo. O primeiro lugar eu fiquei muito feliz. O primeiro lugar foi Joshinkosei no Mu Dazukai. Com 15 pontos, só um ponto na frente do segundo lugar. Maravilhoso. Chibiou gostoso demais, eu falo de novo. É muito bom. Faltaram 5 pessoas e todas deram 3. Então... A única consideração que eu tenho pra fazer aqui é que essa Rafaela tivesse dado um ponto. Eu quero deixar bem claro. Kaguya não ganhou por causa da Rafa. Eu dei 2. Rafa é uma pessoa de má fé. É uma pessoa de má fé. Eu leio o mangá e agora no mangá eu acho graça, mas quando eu tava assistindo o anime, eu também não achava. Não, mas realmente, o anime é qualquer coisa mesmo. Então qualquer coisa que ficou em segundo, melhor que não se atende. É isso aí. Enfim, vamos pro próximo. Próximo, sem briga. Então, se hoje você não mudar, cai e assista, muito divertido. Romance? Falta só Yuri, né? Então, Yuri. Caralho, vai deixar o romance pra mim mesmo, né? Melhor categoria. Eu devia ter trocado pro Yuri, pô. É verdade, agora que eu percebi a de hoje de dia. Passa pro cara que tá indo no relacionamento. Vai. É, vamos lá. Pera, cara, já foi no ano passado. Amei essa categoria, o resultado. Vai, vamos continuar. Lá, gente. Em terceiro lugar, nós temos o empate. Já começa com o empate já, que é Sarazão Mai, olha aí. E Araburu Kisetsu no Tomodomo Yo. Olha aí. Não sei o que é isso. Ótimo. Eu também não faço ideia. Mas o Maio tem um anime do... é uma das meninas que tem um clube de literatura que lê livros eróticos. É, ah, aquele que a Sarazamai é aquele sobre capas que entram no, na era bunda das pessoas. Eu tava pensando no Sarazamai, é sobre capas. É sobre capas que entram na bunda das pessoas, é isso aí. E é sobre capas, eu ia dizer que é gostoso demais. E o Araburu é aquele que eu trepasso embaixo da esfera da menina. O Araburu, pra quem não está lembrando, é aquele que o cara ele falou que a menina encontra o outro garoto se masturbando. Que isso, Vilazzo, que absurdo. O Vilazzo usa sistemas, eu fiz mal esforço supremo pra não usar essa pedida palavra. Cara, as palavras que você usou foram piores, tá? Desculpa. Mas dito isso, o cara foi pego na pior posição possível, gente. É assustador. É só trocar a porta, né? Ah, o pior não foi isso. O pior foi depois, no mesmo que o Dai, o Yuri falando quais são as melhores posições pra fazer aquilo. Vamos lá, Yuri, por favor. Enfim, Kaguya-sama, Kokura Setai, em segundo lugar aí, ocupando essa segunda posição maravilhosa. Assim como o segundo que ele é, porque ele não é nada mais que isso. Eita, miserável. E os dois que eu votei primeiro aí, ganharam, todo feliz. Não, mas dito isso, eu gosto de Kaguya, ele é um bom anime, mas ainda acho que, não, pera, nenhum desses dois primeiros eu não gosto também, então é isso aí, Kaguya é o melhor, não tô brincando. Pô, que bom, é bom primeiro pra lugar, caralho. Primeiro lugar, Fruits Basket, de que tá também empatado com Given. Uhul! Os dois com 14 votos, 14 pontos. O primeiro BL no bloco do oitavo, uma grande vitória. Olha aí. 2020 muito melhor pro BL. Já foi ano passado. Os animes de música desse ano foram muito bons. Todos. Foi muito bom mesmo. Foi muito bom mesmo. Enfim, vamos lá. Vamos continuar. Drama. Então, melhor drama. Melhor drama vai para, em terceiro lugar, Hoshai no Sora, com todo o drama dos garotos e seus pais terríveis. Na verdade, é a drama dos pais bonzinhos e seus filhos horríveis, malditos adolescentes. Não, maldito. O jovem não sabe fazer nada. Ninguém leva o jovem a sério, cara. Alguém dá o rosto desses pais aí. Segundo lugar. Charlie Brown é muito bom, velho. Olha a situação de Charlie Brown hoje. Em segundo lugar, ficou Fruits Basket e a terrível maldição de que todos os caras que foram abraçados viram bichinhos. Que também tem uma música do Charlie Brown que... e o continua... cara deixou ela de lado e ele pegou a mulher. E continuando falando de bichinhos, em primeiro lugar, Pistars. Olha aí. Furry total. Esse ano foi o ano do Furry, foi o ano da música. Furry, é isso aí. Me joga mais pelo. Gostoso demais. Fantasia. Caleiro. Vai ter vai ter um anime da Trigger, que também vai ser com Furry, não vai ser esse ano também. Porque a Trigger, ela sempre gosta de copiar qualquer coisa que tá dando sucesso. O pessoal tentou colocar de novo Evangelho, a Trigger fez o quê? Vamos fazer Evangelho de novo. Deu uma merda, caralho. Então, vamos parar de fazer isso, Trigger? Vamos fazer coisa original? Vamos? É verdade. Vamos lá. Ok, vamos lá então para a categoria de melhor fantasia, né? Tivemos um empate triplo no terceiro lugar aqui, com Tatenuyusha no Nariagari, Lord Elmeloy e Sarazamai, cada um dos animes com 6 pontos, né? Sarazamai é demais. Eu fiquei muito contente por dois aqui, que eu votei, logicamente, Tatenuyusha e Sarazamai. Eu não votei nenhum dos... Eu não votei Tatenuyusha, porque ele não merece. Eu não votei nenhum dos 5 que estão em primeiro lugar. Escravidão não merece ser sim, celebrado. Escravidão aí, parabéns. Eu votei Eu sempre voto o máximo para escravidão, porque o jovem tem que trabalhar para o Estado. Vai lá. O segundo lugar da categoria de melhor fantasia ficou com Kimetsu no Yaiba, 8 pontos em 3 votos. 3 votantes deram 8 pontos pro anime. O anime parabéns, mais Michael rentável Jackson. Do ano. Parabéns, Michael Jackson. Michael Jackson para muito bom. Melhor fantasia do Michael Jackson. É verdade. E agora, e agora eu explodo de felicidade, porque eu acho que esse primeiro lugar foi bem merecido mesmo. Hozuki no Gekoujou. 9 pontos com 4 votantes. Eu adorei que esse anime ficou em primeiro, campeão da categoria de melhor fantasia. Adorei demais. Eu não vi, mas eu apoio, porque eu apoio a literatura. O Gabriel voltou. Então, tá igual o de baixo. Quero deixar bem claro que eu apoio a literatura e por isso eu torço pra esse anime, apesar de não ter assistido. Faltou um pedaço do nome do anime aí, Camilo. Não quero ler. Lê só o finalzinho. Eu acho absurdo porque o Bebop lê o nome inteiro do Elote Ameloy, cara. Eu acho absurdo. Mas o Charlie Brown ali. Era descer. Vamos pro próximo, Ação, vai lá, Bebop. Ação. Terceiro lugar, Dororo. Olha aí. Meu anime do ano. Mas maravilhoso. Bom demais. Segundo lugar, teve um empate. É, Villain Saga e Kimetsu no Yaiba. Boa. Só complementando, Dororo teve 9 pontos, Villain Saga e Kimetsu no Yaiba, 14 pontos cada um. É verdade. Primeiro lugar, tá o jovem. Primeiro lugar, esse eu assisti, ó. Mob Psycho. Olha aí, o anime. Grande Mob Psycho. Grande Mob Psycho, foi genial. Aê. Qual que é a história do Mob mesmo, Bebop? Talvez só se você assistiu, porque você não pode estar com a gente aqui se você não assistiu anime. Isso é absurdo. Assisti, tá vendo? Sua carteirinha. Eu assisti também, mas o Paranoiado. Quero que você me prove que você assistiu. Absurdo. É absurdo. Mob, grande Mob aí, tá em primeiro. Uma selfie assistindo. E foi uma grande temporada pra Mob. Foi. Todo o arco do Reagan foi incrível. Assim, maravilhoso, Mob. Ok. Próximo é. É a Rafa? Não, eu só tô comentando. Não, mas acho que é a Rafa, na ordem. Mas foi eu ler? E olha o Rafa, eu quero que você leia os dois primeiros com muito amor, por favor. Não começa ainda. Tá. Tem que corrigir pior anime do ano. Porque você repetiu o anime duas vezes e você influenciou no resultado. Ei, caramba. Qual foi o anime? Shumetsu Toshi, você repetiu o anime. Isso influenciou. Ah, isso é verdade. Shumetsu Toshi. Isso é possível. Ele vai ganhar com várias pessoas tendo votado por ver só o primeiro episódio. Não! Shumetsu Toshi vai sozinho pro vice-campeonato da categoria. Mas ele continua no segundo lugar. Mas ele fica sozinho. Aí tira um anime e sai do pódio. Tá, um então anime. Só tirar aqui o terceiro vai virar o segundo. Que bom, cara. Ao vivo, gente, ao vivo. Acontece. Pronto. Tá bom. O Carlinho foi tipo aquele corintiano na votação do carnaval que rasgou os papéis e falou: vocês são bosta! Tá na minha cara, vou fazer o quê? Cara? O padrinho ele fez um quadradinho com os dedos e apontou pra tela. Vale ressaltar que o Carlinho votou nesse anime, então foi um dos motivos aí pra ele ter dito isso. Eu votei. Outro erro teu que eu peguei, eu não tinha votado no anime, caramba. Só podia ser o padrinho mesmo. Vamos nós. Terceiro lugar ficou o anime de videogame que o menino joga com a mãe dele. Ai, não. Sanjou. Milf Tekai. Kogeki no Nikai. Kogeki no Okazawazuki desu ka. Cara, é muito... Em Sekai tem que morrer. Desculpa, mas é foda, cara. Às vezes tá difícil. Cara. Eu não sei como ele não tá no Et, gente. Que não, eu esqueci de botar ela na Miss, porque... Se você tivesse colocado DS3, ele estaria na lista de maior. Eu só queria dizer que esse anime, o único ponto ruim dele é o protagonista. Porque a mãe ela é maravilhosa e seria um ótimo anime se só tivesse a mãe. Não, você tá falando besteira, mas tudo bem. What? Ok, segundo lugar ficou com o Shumetsu no Toshi. Shumetsu Toshi, melhor dizendo. O qual eu voltei e o Carlinho também. Mas esse ataque ele já tava em segundo, tá, pessoal? Não mudou de posição, só o que ficou em segundo isolado. Só isso. Eu só queria dizer que é muito triste. Eu quero dizer que esse a gente viu ao vivo no Kyodai Podcast, no primeiro episódio. Pois vocês podem ver a desgraça lá. Mas é muito bom, gente. Tem a questão do stand lá. Tem o stand da motoquinha, gente. Pelo amor de Deus, o stand da motoquinha, quero ver. Em primeiro lugar. Eu posso voltar para botar esse agora, só porque eu achei muito ruim. Não, não, agora pode dar mais. Ai, meu Deus. Vamos lá, primeiro lugar, agora eu tô feliz. Tô feliz. Nós tivemos um empate no primeiro lugar aqui, eu acho que tá muito fácil. Feliz com a desgraça, é isso que acontece. Com certeza. Ambos com 9 pontos e ambos tiveram 3 pessoas que votaram neles. Ficou Sword Art Online Alicization e Dungeon in the Immortal. Porra, maravilhoso. Fico feliz porque eu votei nos dois. Eu votei nos dois, não, eu votei só em um. Eu não votei em Dungeon porque eu não vi essa desgraça desse anime. É, eu também não. Não votei nele porque eu não vi. E só do Art Online eu não votei porque eu vi animes piores do que ele no ano. Mas caralho. Assim, eu quero deixar bem claro. Caralho. Eu assisti com vocês, estou sendo condizente com a minha reação da Renato. Calma. É só isso. O mais maravilhoso de Dungeon é que tem Dungeon no nome e eles não vão mais pra Dungeon. Eles não vão mais, não vão. Nunca mais. A parte mais interessante do anime, eles tiraram. É isso aí. Virou uma marca, né? Que nem Rock in Rio. É, tipo. Toma, crítica social foda. O Bebop, como carioca, ele tem propriedade pra falar. Sim. Rock in Rio. Rock in Rio. Rock in Rio. Rock in Rio que teve homenagem ao Charlie Brown mantendo o tema. Certeza. Luke. Mister. Lucas, sua vez agora. Falar, hein? Mister... Eu esqueci do Gil, gente. Que absurdo. Eu sou um. Eu esqueci do Gil 2. Meu Deus, que ódio. Ah, o cara virou uma espada, né? Então foda-se. Era o cara mais espada que eu já vi. Os caras mais gostosos do ano pegando. Casa comigo. Nossa, eu esqueci. O Egil tá em terceiro junto com o Nibushihel de Sarazamai. Gostoso demais. Nem lembro quem é. Acelerator, o menino de fone de ouvido ficou em segundo. E os Furry ficam loucos porque o Legoshi ganhou! Complementando, só para complementar nessa categoria, toda a votação tá errada, porque o Legoshi ganhou com 7 pontos, o Acelerator foi o vice com 6 e os terceiros colocados tiveram 5 cada um. Foi bem apertado o negócio aqui, cara. Foi bem apertado. Eu vou te falar que por um minuto eu ouvi você falar que a votação tava errada e eu fiquei eu também. Pânico. Pode deixar, se eu pegar mais algum errinho, eu falo, tá? Pode deixar. Miss! Vai lá, então agora, Jojo, por favor, Miss. Ok, Miss do ano. Em terceiro lugar, tivemos um empate. A Carole e a Ângela, ambas do mesmo anime, Carole em Thursday, e as duas com 4 pontos. Em segundo lugar, também tivemos um empate. Que é Megassi Ai de Babylon e Shinobu Coach de Kimetsu no Yaiba. As duas com 5 pontos. Vocês estão completamente loucos. Eu acho absurdo a Megassi Ai tá aí. Eu só queria dizer que eu e a Edsao, como bons amantes de psicopatas, gostamos muito da Megassi Ai. Estão completamente malucos. Em primeiro lugar... Que é gostoso demais. Em primeiro lugar... Ficou a Chika Fujiwara de Kaguya-sama Loves War com 6 pontos. Também uma categoria muito apertada. Chica! Dito isso, eu prefiro votar em uma mulher com idade apropriada do que votar numa colegial. Eu só queria dizer que a Chika é tão especial que ela me fez ver o anime que eu não tava gostando só porque ela tava no anime. Então... Mas você sabe que... Assustador, todos que votaram em colegial. Você sabe que Miss não é você quer pegar ela, dar um exatamente. Velho. Exatamente. Não é sexualidade, não, Miss. Não tá. Gente, voltando, tá? Tô vendo a lista aqui, nenhuma das meninas do Beastars entrou, né? Porque eu gostei tanto da Loba. Olha aí, na verdade, a Loba. Eu ia botar a Haru, mas eu tinha. A Loba falta tempo de tela. Gente, a Tanzas. Saudade da Loba. A Tanzas ficou lá embaixo, eu gosto da Tanzas. Foi. É uma pena. Só eu votei nela. E ela é idade apropriada. Por que o Leonardo da Vinci está nessa categoria? Porque Leonardo da Vinci é gostoso demais. Leonardo da Vinci é gostoso demais. Ele é um dos caras e ele é uma mulher enfeite. Por isso que E o Leonardo da Vinci inflou bastante o peito. Eu fico meu puto. Eu só fiquei meio chateado quando vi isso, porque... Na prática, dando spoiler. Então tá bom. Eu dei spoiler botando Tororo numa categoria aí. Então tudo bem. Falou. Isso é absurdo. O Bebop viu dois animes do ano e um deles é o Fate Go. Eu fico muito triste, Bebop. Pelo amor de Deus. É muito triste, cara. Olha aí, é desse ano também. Olha aí. Enfim, vamos lá. Melhor estúdio. Tem bastante coisa aqui, jeito. Melhor estúdio, vamos lá, gente. Gostou demais do meu lugar. Vamos lá. Terceiro lugar, a gente tá aqui com o Wit Studio. Olha aí, grande Wit Studio, que fez grandes produções aí junto com a grande coletânea lá do Gênero. Você sabe qual foi? É Vinland Saga e o Shingeki. Mas ele fez grandes trabalhos lá com a coalizão que eles estão fazendo. Eu esqueci o nome da coalizão em específico. Ok. Mas... É a turma da moto. Turma da moto. É a turminha da moto. Tá todo mundo junto lá trabalhando para fazer bons animes. Outro que tá na turma da moto tá acima. É. E tá em terceiro lugar, Grande Beat Studio, com 10 pontos. Olha aí. Em segundo lugar, nós estamos aí com o Estúdio Mapa e o Estúdio Fotable. O Estúdio Mapa, que também faz parte da coalizão da moto, e o Votable, que sozinho aí conseguiu seu próprio lugar. Chegou aí no. Basicamente. Que mas sempre fique segundo, cara. É, foi feito. Dito isso, maravilhoso, ele fez feito aí, fez também Kimetsu no Yaiba, que também é um anime de ótima produção, a gente não pode deixar de falar isso. É verdade. Então é maravilhoso aí, fica aí esse a pausa aí para o Votable também pro Mapa. Mas em primeiro... E aí, em primeiro lugar, a gente tem um que ganhou em disparado. Disparado. Ele chutou o cu de todo mundo. E é maravilhoso demais, porque o Bones, ele é muito bom. Bones, ele é muito bom. Ano passado foi inacreditável. Foi inacreditável. Ele fez Mob, ele fez Carol Tuesday... Ele fez mais o que, meu Deus? Que eu tô... Ele fez Bungo. Fez Bungo Hino, tá falando agora, no caso. Fez Bungo também. Uhum. E o Bônus, ele sempre faz bons trabalhos, esperando aí ansiosamente pelo que ele vai fazer aí, fora Boku no Hero Academia, porque está uma merda. Olha, essa quarta temporada. O Yuri acha Boku no Hero o anime da década dele. Então, ele tá falando que tá uma merda porque deve estar ruim mesmo. Eles não animaram muita coisa. Não, é porque, sabe o que? Porque eles trocaram o diretor. O diretor agora é um cara que ele só faz merda, ele só fez merda até hoje. E o cara que era o antigo diretor de Boku no Hero Academia tá fazendo agora os novos filmes. Que vão ficar bons, mas são todos filas. Então foda-se. Mas dito isso, bom, daí tá fazendo um ótimo trabalho. Eu quero ver o que ele vai fazer. O cara tá bravo. Com a camisa do Midoriya e tá feito. É. Sim. Naruto verde. Fala. Tá... Direção! O Naruto pelo menos conseguia vencer essas batalhas. Oi, Bob. Tá? Você repetiu o Toei. Deixava não. E eu repeti. O quê? Tô aí, mas não muda muita coisa, não. Só tem um ponto a mais. Vamos lá, gente. Direção, meu Deus. Vamos lá, próximo. O próximo sou eu, né? É você, Blas. Tá, só tô ajeitando aqui que o Bebop disse que tava errado, tá? Olha aí. Respeitar os caras. Falando nisso, Fate Go tem 24 episódios. Ele continua esse ano, então não deveria valer de Miss. Não, Fate Go tem uns especiais. Não, Fate Go tem uns especiais. Eu soube vendo um monte de gente botando em OVA e eu não entendi o que que tava acontecendo. Mas Fate Go tem uns especiais, sério, não é? Não, pô, em Miss eu tô dizendo. Em Miss não entrou na votação? Fate Go? Eu não sei. Não sei o que tava comentando agora aqui. O próprio Besteira, Bob falou. Besteira. Lewis Hamilton. Enfim, vamos lá. Melhor direção. Melhor direção. Melhor direção. É porque teve tanta coisa. Teve um monte de coisa feito gol. Não sei quem que tava em cada série, não. Desculpa. Eu posso ter confundido porque pode estar na outra série. Uhum. Teve uns 5 feito gol no passado. Vamos lá. Sim, mas teve mesmo, é verdade. Melhor direção. Ó, aqui, ó. De mista do ano tem o Gilgamesh, que não vale. Que ele ficou. Caramba, que... Vamos, não, teve, mas teve Noel Meloy. Teve Noel Meloy. Diretor. Vamos lá. Diretor. Terceiro lugar, então ficou isolado. Alguém tá escutando o gemidão do WhatsApp. Caramba. Diretor. E a Buta Shuhei, de Vinland Saga, ficou em terceiro lugar. Excelente série, hein? Excelente série mesmo. Eu só fico puto com esse diretor porque ele disse: não, o Vinland Saga vai ser muito diferente do mangá. Vai ser muito diferente, caralho. Muito você adicionou por si próprio. Não, ele falou que vai ser muito diferente. Ele disse que ia ser diferente. Ele falou que ia ser muito diferente. Caraca, esse é Vilásio, esse é Vilásio. O que vamos tem nós. Diferente foi lá, um episódio. Enfim. Vamos lá, Em segundo lugar, também isolado, Ikuhara Kubihiko de Sarazamai. E empatado em primeiro lugar, o Tachikawa Yuzuru de Mob Psycho 100 e o Shinichi Matsuma de Beastars. Isso aí. Faz todo sentido, gente. Muito bom. Muito bom. Com certeza. Continuação. Mob eu não faço ideia mesmo como é que fizeram aquilo dali, não. Hein? É impressionante. Rafa, pior que tá cedo, você tá pensando aí, tá quase. Pois é, tá vamos lá. Vamos lá, continuação. Desculpa, mano. De graça, total. Pior que tá, já passou muito mais da metade. Então vamos lá. Continuação, Carlírio, por favor. Ok, categoria de melhor continuação do ano de 2019. Não houve nenhum empate aqui. Terceiro lugar ficou para Shingeki no Kyojin Season 3 Part 2, com 7 pontos. Com 7 pontos em 3 com 3 voltantes. Bungou Stray Dogs, terceira temporada. Não. Carlírio, tem que manter a qualidade. Third Season! Pronto! O primeiro que eu tenho que ler em inglês, né? 9 pontos com 4 voltantes. E em primeiríssimo lugar, no qual os 6 voltantes deram pontuação máxima para esse anime. Mob Psycho 100 segundos. Não, inglês, galera. Não sei falar assim em japonês. Não, em japonês não é inglês. Você pode falar em japonês, inglês. É 100. Mob Psycho 102. 18 pontos com 6 votantes. Tô muito decepcionado. É claro que eu fiquei decepcionado. Decepção, Carlinhos. Mas enfim. Mob Psycho foi genial de novo. Maravilhoso. Enfim, vamos lá. Melhor vilão. Então, agora, Bebop, por favor. Não é Rafa, não? Não, é Bebop, depois de Bebop, né? Tá. É, só depois do... Sim. Todos esses personagens que Bebop viu. Terceiro lugar. Bebop conhece como se... Não tivesse assassino com ele. Olha só, os vilões de Jojo não ficaram no top. Eu só quero lembrar uma coisa, Evilásio, depois você só inverte os votos meus pro do Thales, porque eu não votei ninguém nessa categoria. O Thales votou e você tirou os votos dele, é só inverter. Tá, okay. Tem uma coisa errada aqui. Então pronto. Eu não votei ninguém nessa categoria. Não, mas sério, tem uma coisa errada aí. O Jojo deveria estar em terceiro lugar também. Deveria. O Boss e o Diabo são a mesma pessoa. Então desculpa, é porque eu realmente não conheço o personagem. Ah, gente. Eu não conheço o personagem. É muito chato, velho. Vocês podiam botar o meu nome. Jojo é muito chato. Vocês podiam colocar o mesmo nome. Assim que eu vi, opa. Ó, desculpa aí, vocês podiam colocar o mesmo nome do personagem, né? Mas obrigado por me ajudar. Não, é porque realmente eu botei o nome do personagem, mas teve que colocar só o boss mesmo. Aham. Uhum. Engraçado, né? Colocaram, tipo, o Ventuário e o outro colocou ou o Gold ou o KZ, tipo... Que é a mesma coisa também. Então... Mesma coisa, né, merda? Tá, então o Jojo então ele tá em terceiro lugar, terceiro. Empatado agora. Empata em terceiro. Que ódio, Bebop, empatou, de você. Olha aí. Tá muito diabo. Diabo. Em segundo ficaram 3 empatados aqui, todos com 10 pontos. Akito Soma, de Fruit Basket. Fyodor Dostoyevsky, do Stray Dogs, terceira temporada. Falou bem, né? Muzan Kibutsuji. Michael Jackson. Interessante. O Bob sabe muito bem por que é o Michael Jackson. Agora é isso que eu quero ver. Agora imagina por quê. Agora é isso que eu quero ver. Em primeiro lugar, o vilão de Villain de Saga. Nome, fala, homem, você é uma palavra, me queria. Não, você falou vilão de Vila de Saga. Ele é vilão, mas não é vilão, mas é. Ele é vilão, caralho, ele é vilão. Ele é vilão. Na verdade, vilão. Você podia votar em qualquer pessoa de Vila de Saga, praticamente. Exatamente. Não, mas eu nunca vi alguém trair tanto quanto o Ashkelon. É verdade. Ele trai pra caralho. Fala isso pra todas as vilas que os homens dele estupraram. Não é? Nossa, de graça. Mas eu gosto bastante do vilão do Fruit Basket, porque ele tá aqui pra somar. Vamos lá. Não! Não! Pode ir. Então, enfim, Ashkelon aí primeiro, Fruit Saga. Vamos lá. Coadjuvante feminino, Rafa. Ah, sou eu, pronto. O Davi ganha essa. Nossa, teve muitos empates, galera. Em terceiro lugar, ficou três pessoas empatadas, que foi a La Folha Riven, Distraque de Blood TC. Que foto? Como? O quê? Nayara, Nayara. Nayara e Se a Rafaela quisesse, ela podia ter zoado o nome da personagem aí, La Folia. É, La Folia. La Folia. É, em pleno carnaval aí, ela. Em pleno carnaval aí, ó, é isso aí. Mas, ao lado dela, temos a Rosetta, de Granblue Fantasy The Animation Season 2, e a Koucho Shinobu, de Kimetsu no Yaiba. As três ficaram em terceiro, com 4 pontos. Em segundo lugar, teve um outro empate, que foi a Angela, de Carole Tuesday, e a Hanajima Saki, de Fruits Basket, ambas com 5 pontos. Em primeiro lugar, amassou da galera, porque só ela queria falar que a Angela, ela deveria estar em segundo isolado, mas é porque tem algumas pessoas que consideram ela protagonista, tá? Eu considero ela protagonista. Eu também considero ela protagonista. Teve gente que votou nela como protagonista também. Eu votei com o coadjuvante. Na verdade, o anime se deveria se chamar Angela. Tá bom. Eu considero as duas, Carole Tuesday e a Angela como main. Teve essa confusão em alguns animes, não foi só isso, não. Ah, entendi. Mas, bom, em primeiro lugar ficou a Chika Fujiwara de Kaguya-sama Love Story. O Carlinhos considerou ela protagonista, por exemplo. Não, aí tá errado, padre. Aí não, padre. Mas enfim, a Chika ganhou. Uma coisa é você gostar da personagem, outra coisa é dizer que ela é protagonista. Quem? É porque ela tá como main lá no. Ela tá como main no mal. Ela tá como main no mal e no anilist. Eu sei que ela olha aí. Lá elas estão como protagonistas. Então o mal tá errado junto com você. Tá errado. Dois errados aí pra deixar de ser otário. Olha, o Yuri. Uma das regras daqui, até onde eu me lembro, era seguir o que dizia esse site sobre o que não, é e o que não é. Não. A regra diz o seguinte, você pode seguir esses sites ou não. Tem escrito lá na regra. Não. Tem escrito. Você vê que tá claramente errado, porque a Chica é claramente uma mulher, não um man, né? Então vamos lá. Adivante masculino. Bom, acho que se vocês quiserem, pra mim, ela é protagonista. Enfim, coadjuvante masculino. Não, mas essa assim, todo ano acontece isso. E, tipo, um pessoal achar que é coadjuvante. Então, isso a gente já aceitou. Isso aí já acontece. Coadjuvante masculino. Então, Luke, por favor. Askeladd em terceiro. Parabéns. É o vilão lá. Eu fiquei feliz com o Torquel pra fazer o Askeladd. Também. Que é o vilão. Ah, peraí, ele é maior que o Askeladd. É muito maior. Ele é muito maior. E o Beno de Honzuki no Gekujo. Não sei quem é esse. Nossa, esse eu nem voltei dele. Eu não sei quem é. Muito bem. Hã? O Beno é o cara do... Eita, Rafa, do mercado. Esqueci agora o nome. Sim. Ah, sim. É um personagem. Enfim, vamos lá. Agora o personagem feminino. A partir daqui eu tenho imagens, então eu vou botar a imagem da pessoa do que ganhou. Só queria deixar claro que quem votou no Beno só foram mulheres. Então... Eu esqueci completamente porque eu não vi o anime. Então... Mas ele é um bom personagem. Não, peraí. Thales Queiroz é uma mulher? Não, Thales não. Ela disse que só quem voltou foi mulher. Ah, Thales, velho. Eu só vi a Tatiana, eu e a Melissa, tá ligado? Eles são mulheres. Ah, sim. Eu não vi o Thales. Jojo. E ele deu 3 pontos. Pô. Vamos lá, agora eu tenho imagens, hein? Agora tem imagens. Imagens. Me dá imagens, Evlásio! Vamos lá. Jojo. Ah, ok. Melhor protagonista feminino ficou com o Mei de Hozuki no Ginkgo-jo, com 7 votos. 7 pontos, no caso. Em segundo, ficou Shinomiya Kaguya, de Kaguya-sama, ou a Kokurasei Tai, com 8 pontos. Em primeiro lugar, ficou a nossa fofíssima Honda Toro, de Fruits Basket 2019, com 10 pontos. Aê! Olha aí. Foi uma grande jogadora. Só tá vendo aí a foto da Toru? Uhum. E é isso. Vamos pro próximo. Quem é o próximo? É, né? Sou eu. É verdade. Então, lá, gente, protagonista masculino aí, é uma categoria maravilhosa. Em terceiro lugar, a gente tem o Toffin, aquele loirão maravilhoso, que é uma criança, né? A Coxica não pode. Mas dito isso, o grande Toffin, com o grande arco. Assim, foram três adolescentes que ganharam, então... Sim, é verdade. E aí a gente tem o nosso querido Kageyama Shigeo, também conhecido como Mob e Mob Psycho 100, que ficou em segundo lugar, maravilhoso também, com aquele cabelo tigela, bonito demais. E aí, em primeiro lugar, nosso querido Legose, de Beastars, também ganhou aí primeiro lugar, com mais uma categoria cheia de pelo, gostosa demais aí, ó. Nossa Senhora. O Yuri, o Legose é menor de idade, tá? E entendi, também, mas, ao mesmo tempo, a zoofilia também. Eu queria que ele ficasse com o Louis. E o Louis é melhor. Eu também queria que ele ficasse com o Louis. Só deixando claro. Eu não, porque no final do anime o Louis se mostra um babaca. Então. Dito isso, o negócio pode salvar ele, porque ele é bonzinho. Não, ele já morreu. Morreu. Rivals to Lovers, muito bom, gente. Os dois bicarem é o que faz casal dar certo, pô. Afinal, casal só funciona se um tem problemas psicológicos e deposita tudo no outro. Ah, meu Deus! Não, gente, tô brincando. Tem uma música do Charlie Brown que fala exatamente sobre isso. Exato. Tá, com certeza. Só os loucos sabem. O nome da música é Só os Loucos Sabem. Só os loucos sabem. Sacanagem. Eu juro que eu entendi. Já só os loucos sabem. É, virou. Podia ser também Só os Loucos Sabem. Grande negócio aí. Enfim, vamos lá. Melhor filme. Então, melhor filme. Em passados, em terceiro lugar. Caramba, isso é sério? Oi? Isso é sério? Eu não acredito. O quê? O quê? O último terceiro lugar, eu não sabia que ainda existia isso. Vamos lá. Ah, existe. Puta no Prince lá, Bate Bob Kingdom. Ficou em terceiro lugar. Maravilhoso. Acho que o Promário só ficou fora da lista porque ninguém assistiu ainda. É porque quase. Eu tentei, eu não consegui achar, não sei onde é que vocês acharam. Achei, parabéns. Eu não achei, eu vi o trailer. O pessoal viu o trailer e voltou. O DVD de Promário só sai em fevereiro, então por isso parabéns, que tem ainda. Parabéns, Rafa, você deu trailer. Assim, parabéns. Eu vi os especiais de Promário que são muito ruins, inclusive. A galera viu o chip ali e falou: é isso, é o filme. É isso. Porra, vai voltar pelo trailer, é foda. Dito isso, o Utano Prince Samasu tinha a primeira temporada e é gostoso demais. Então, olha aí, mas, enfim, ele tá aí. É, em terceiro lugar também, Yojo Sim, que fiquei revoltado porque eu odiei esse filme. Mas enfim, tá aí, né? É o que o pessoal conseguiu ver, tá no Crunchyroll, então o pessoal conseguiu assistir. Também em terceiro lugar, um filme chinês, o Quan Di Gao Shuo Di Jia Feng Hong Ya. Olha aí, jogou muito. É chinês, gente. E Vilar já tá jogando bomba em Hong Kong já. Quan Di Gao Shuo Di Jia Feng Hong Ya. Olha, Yuri chinês, nossa senhora. Nossa senhora. O negócio é só fingir que você é bom. Em segundo lugar, Code Geass, Fukatsu no Lelouch. E em primeiro lugar, Fate Stay Night, Heaven's Feel 2, Lost Butterfly. Que realmente é um ótimo filme, é maravilhoso. É isso aí, Fate. Todo mundo que viu falou bem, então fica aí, né? Oi, Pilas, por que que votaram no jogo aqui? Qual jogo? Ni no Kuni. Porque não, mas teve um filme também. Que eu também não faço ideia de como é que a pessoa assistiu. Não estreou ainda. Pois é, eu não faço ideia. Mas saiu no Netflix, gente. Mas a pessoa tá no Japão, talvez. No Japão estreou. A galera jogou o jogo e falou, beleza, não precisa ver o filme. Não, no Japão estreou, não sei como é que foi. Olha, só eu assisti legendado em inglês, desculpa aí, tá? Olha aí. Câmera hip. Deixava não. Câmera hip gostoso demais. Eu sei. Mas vocês dois viram câmera hip gostoso demais. Quero ver também, tá? Só quero deixar bem claro. Sim. Calírio, então melhor VA aí com você. Quero ver o Calírio falar. Eu não voltei. Não, não vou falar todo mundo, deve estar louco. Tem que falar, Calírio. Eu falei chinês, Calírio. Bom, pra você, mas eu não vou conseguir falar isso aqui, não. Fala nem é tão difícil esse daí. Vamos pra categoria de melhor OVA, ONA, especial e por aí vai. É uma categoria que eu não mencionei voto nenhum, no caso, esse ano. terceiro lugar ficou especial de Popo Tepipico, com 6 pontos. É, eu queria que a Rafaela tivesse assistido, mas ela não assistiu, porque eu ia perguntar para ela se teve mais Heisai e Haramasukoi, né, nesse especial. Poxa, assisti, Carrilho. Não, não teve. Inclusive, foram 4 especiais iguais. Eu fiquei, pra que isso? É que eu achei que você, você assistiu e não deu ponto. Achei que você não tinha assistido, porque não tem ponto. Teu ah, não tem ponto, realmente. Mas, não assisti, mas eu assisti. Teve, não tem no Crunchyroll. Ah, então tá. O OVA de Fate Grand Order teve 7 pontos, com 3 votantes. E grupinho que votou nele. Ele devia ter votado. Eu esqueci completamente dele. Devia não. Vamos lá. E o título de melhor OVA ONA especial do ano é para High Score Girl Extra Stage, com 9 pontos e 3 votantes. Olha aí, eu assisti. Muito feliz, gostoso demais. Botar o garoto que não sabe lidar com garotas jogando um jogo de romance com a mãe e duas garotas que estão. Uma garota está interessada nele, a irmã da outra garota está interessada nele olhando. É muito bom. É muito engraçado. Muito nossa, gostoso. Estou morrendo aqui de demais. Que o Luke não, é um bom muito refinado, Luke. Nossa, é um bom demais. É, em 2019 está sendo o OVA de Ictouzi ainda. É, pois é, né? Veja só. Vou assistir. Bebop. É isso aí. Bebop, aproveita aí, volta, fala aí quem ganhou o melhor encerramento. Melhor encerramento. Terceiro lugar ficou para Kago no Naka, no Bokurau A, de Hoshia e Nosora. Hoshai Nosora. Não conheço esse anime, tá, pessoal? Perdoem se eu falar errado. Não, mas falou certinho depois. Falou certo. Esse anime de tênis é estilo Baby Steps, não? Não, não. É com muito mais trauma psicológico. Esse é estilo cortar os pulsos. Cara, ele tem muito mais trauma psicológico. Tênis aqui é só pano de fundo. Ninguém então, sabe jogar tênis, até onde eu sei. Não sabem, pô. E por que que ganhou o melhor esporte? Por quê? Porque eles chegaram longe no campeonato, pô. Olha aí, parabéns. Também. Vamos lá, continuando. Em segundo lugar ficou Hold Me Now, Carole e Thursday. Em primeiro, Sayonara Goku. Uhul, Dororo! Excelente, melhor. Levando estatueta. Gostou demais essa abertura. Boa demais. Demais, demais. Muito bom, abertura? Encerramento. Encerramento. É porque eu amo abertura. É porque eu amo abertura também. Encerramento gostoso demais. Mas é meu encerramento preferido também. O cara já se perdeu pra caralho já na cidade. É meu encerramento preferido também. Então, vai lá. Então, melhor abertura é Rafa. Oi, eu. Melhor abertura, nós tivemos um empate em terceiro lugar com Love Dramatic, de Kaguya-sama, e Kiss Me, de Carole Tuesday. Cara, eu adoro a Kiss Me, ficou muito bonita a abertura. É bom demais. Eu gosto muito do PV também dela. Não, mas Love Dramatic, gente. É bom demais também. Mas não tem PV. É muito bom, o Love Dramatic. Pois é. Em segundo lugar, ficamos com a Open de Dororo Kaen, que vale muito a pena. Pra mim é a melhor do ano. Maravilhosa. Tem o maior agudo de 2019. É bom demais. Nossa, essa música. Eu nunca vi alguém conseguir replicar aquele agudo. É bom demais, cara. Essa música, pelo amor de Deus. Dito isso, eu tentava toda semana. Parabéns a esse cara aí, essa banda, Zio Vash. É verdade. Em primeiro lugar, ficamos com uma leve decepção com a música Full. Exato. Não, leve não. Eu me decepcionei completamente. Eu tô puto até hoje. Como é que você faz metade de uma música boa e a maior parte dela uma merda? Isso é absurdo. Quer dizer que eu gosto da música, né? Que é uma parte da merda, que só tem a primeira parte boa, aí não tem música mesmo. Dito isso, a parte que tá na abertura é maravilhosa. É porque a abertura de Beastars, a maior parte é não cantada. É fala só o nome da música, por favor. Aí, acabou, mas bem. A ópera é muito boa, stop motion, gente. Rafa, você não falou o nome da música. Oxe, eu falei o Whiteside. Ela falou o nome da música. Assim. Ai, Blas ainda tá no encerramento, gente. É verdade. Ele tá achando que ainda é a abertura lá. Eu não ouvi você falar, mas tudo bem. Tá bom, trilha sonora. Whiteside, então ganhou aí de pista. É isso aí. Tá. Gente, qual que ganhou a mesma abertura? Eu acho que eu não ouvi. Para mim ficar aí, título, mas tudo bem. É, vai lá. É, Luke. Eu? É. Na trilha sonora, terceiro lugar, Kimetsu no Yaiba. Segundo lugar, Beasters. E primeiro, acho que é o único que eu votei mesmo com gosto, que foi Carol Tuesday. Que não tem como, né? Uhum. Se tivesse Lip Sync junto, aí eu não vou perder. É verdade. A música da trilha sonora foi As Mermaids, com certeza. A melhor trilha sonora foi com a menina lá que é a protagonista. Qual o nome dela? É a Ângela, então. A Ângela, as melhores músicas eram dela. Não era, mas tudo bem. Ah, não, era da Carol. Não, o melhor encerramento é com ela, a melhor não é, música também. Dela. Aquela não, que... É Vilás, eu tô contigo. Aquela quando ela morre no final, sabe? Ah, gosto da Carol, gosto muito da Ângela, mas... Spoiler aí. Gosto muito da Ângela, eu gostaria mas... mais da Ângela se ela não fosse tão drogada. Eita! Que nossa! Você sabe que você parou de ouvir todas as músicas do planeta, né? É triste, mas... Mas aí, ou você morre drogado, ou você continua... Mas se você continua vivo drogado, não vale a pena. Nossa senhora! Ou você morre drogado, ou continua vivo drogado. Personagem. É uma grande coisa, hein? Esse movimento de personagem. Tá bom. Calma. Vamos lá. Desenvolvimento de personagem, então... Jojo? Ah, sou eu. Ok. Melhor desenvolvimento de personagens. É, em terceiro lugar, nós tivemos um empate com 3 animes. É, Mob Psycho 2, Sarazamai e Kazegatsu Yoku Fuiteiro, com 9 pontos cada um. Em segundo lugar, tivemos Vinland Saga, com 10 pontos. E em primeiro lugar, tivemos Beastars, com 14 pontos. É isso aí. Olha aí. Aí. Bistado, Kazé! Nossa, eu votei em Kazé, gente. Como é que ele ficou em terceiro lugar? Que decepção dessa humanidade, mas tudo bem. E olha que ela botou fé nessa aqui, que ela botou 3 pontos aqui. Mas Rafa, o único que não ficou na sua lista foi Given. Então todos os outros estão aí. Estão tudo em terceiro lugar, mas estão aí. Olha aí, tá vendo? É, melhor animação, então, Yuri. Vamos lá, gente. Melhor animação, a gente tá com terceiro lugar aqui, Beastars. Que tivesse a maior parte da sua animação em CGI, tendo a sua abertura também em stop motion, foi incrível, foi um absurdo. Beastars aí mereceu o terceiro lugar. É, em segundo lugar, Kimetsu no Yaiba, que aí teve um grande investimento em sua animação, foi um negócio impressionante também. Vou desabafar, para mim, é a única coisa que presta. Não, para mim foi um dos grandes pontos que fez assistir o anime, senão eu não teria assistido. O episódio da casa, que ela toda gira, o episódio e todos os efeitos de batalha que mesmo o Yaiba tem, são impressionantes e valem muito a pena você dar também a conferir. É o único que presta anime. E Mob Psycho é um absurdo completo o anime. Se você... deixando aqui como um grande holofote para a batalha dentro da mente da garota, que é um absurdo de bom. É um absurdo de bom. É um nível completamente diferente do que eu já vi. É bom demais. Concordo. É. Arte. Melhor arte. Então, vamos lá. Terceiro lugar, eu fiquei impressionado. Fiquei triste, mas tudo bem. É, Lorde Almeloy. É, ficou em terceiro lugar. Eu não vou falar o nome todo, porque eu me recuso que o Carlinho não falou também. É... Caramba, gente. Princípio, gente. Vamos em segundo lugar. Eu falei chinês e não falou o nome todo do negócio. Fiquei triste. Em segundo lugar, Kimetsu no Yaiba. É... Fiquei triste por esse aí. Tá? Não foi pelo Lorde Almeloy, não. Tá? Mas em primeiro lugar, Carol Tuesday. Aí... mostrando que o pessoal gosta mesmo do estilo do diretor lá. Então... Mas faz sentido, mas é estilo delicado. É estilo mas delicado, o storyboard é dele. Então o design ele vai em cima do storyboard que ele compôs. Então é. Com... Só pra botar nos princípios. Vocês escolheram melhor arte pra Kimetsu no Yaiba. Eu entendo a animação, mas arte. Eu acho eu também acho, eu acho a arte qualquer coisa, mas enfim. A arte de Kimetsu é muito genérica. Eu também acho. Tive meus princípios, botei arte Carol e Tuzi, porque eu acho arte bonita, mas a animação horrorosa nem botei. Tá bom. A animação é horrorosa, Carol. Agora a arte. Eu não acho animação horrorosa, mas tá bom. Lip-sync é horrível. Tudo bem. Isso tá em animação. Mas é só o lip-sync. Eu acho que, assim, Carole tem momentos que é tipo. Eu nunca vou me esquecer da cena que o Piotr tá apresentando a primeira vez. Eu levei um susto com aquela dança dele. Acho que todo investimento de animação foi pra aquela parte do. E ele repete aquela dança em todos os episódios que ele aparece. É verdade. Então, pois é. O lip-sync eu realmente não gosto. Mas o Louro José tem um lip-sync melhor que Carole. É verdade. Mas aí, o problema é que é anime, cara. Anime, no sentido de anime, os caras fazem a boca antes, depois os caras vão encaixar. Ninguém que tava cantando queria encaixar a porra da voz. Mas eu sinto muito, Eduardo. Mas Limp Sync tá na categoria animação. E por conta disso, Carole Tuesday não é tão bom assim, animação assim. Tudo bem, eu não disse que era tão bom, só disse que não era ruim, como você falou. Vamos lá, melhor enredo, Carlírio, por favor. Ah, vamos lá então para o top 3 de melhor enredo do ano de 2019. Terceiro lugar ficou com Vinland Saga, 9 pontos entre 5 votantes. Ok. O segundo lugar ficou para Mob Psycho 100, 12 pontos também com 5 votantes. E em primeiríssimo lugar, como já está acontecendo de grande valia neste God Apple, Beasters, 14 pontos entre 5 votantes. Ganhando mais uma estatueta aí, o anime de Beasters. Mais uma para a coleção. Mais uma. É, como eu falei, esse é um prêmio peludíssimo. Não, eu deixo o Mob em segundo, porque realmente o arco do Reagan. É muito bom. O melhor enredo mesmo. O arco do Mob, que ele é um cara inexpressivo, sem personalidade, e termina. E termina assim também. Não, absurdo. Fala mal do meu Mob! Não fala mal do meu Mob, não, pô. Eu votei nele, tá? Deixa quieto. Acho que os três são bons. Preferia Dororo, mas acho os três bons. Não votou no Mob, eu tô vendo aqui. Eu não votei. Eu tô mentindo na minha cara. Eu votei, Mob. Pior que ele votou. Eu votei Mob. Eu só não votei em Vista. Mas eu não votei Mob, mas votou dois. Eu pensei que eu não votei. O quê? Você votou Mob, mas votou dois. Isso é muito triste. Oxi, não, mas eu votei dois e quatro. Todo errado aí, Evilásia. Todo errado. O quê? Mas eu prefiro, se fosse por isso, eu devia botar três e Dororo, porque eu prefiro Dororo. Mas você não teve fé aí. Eu tive fé com o melhor anime curto. Que fé, Yuri? Melhor anime curto. Terceiro lugar é um empate entre Banana e Gato. E Sekai Quartet. Fico feliz que o Banana tá aí. Idem. Foi o único que eu votei. Bibop, pelo amor de Deus, você voltou pra fazer isso, Bibop. Caraca. Homenagem à Tigela. Olha, isso não entrou no top. O único que eu assisti dos curtinhos. Em segundo lugar, Senryu Shoujo. Aê, muito bom. Tem Shoujo, Carlinho voltou, já sabia. Eu não consigo lembrar que anime é esse. Eu acho que eu assisti, mas não sei qual é. É o anime da garota que não consegue se comunicar com ninguém através da fala. Essas coisas que ela se comunica. Verdade. Eu vi um episódio. Tem um estoque infinito de madeirinhas. Eu vi um episódio, verdade. É bom, primeiro mas lugar... É verdade. Esse primeiro aqui eu nunca ouvi falar, cara. Wei Kanjian Erduo La 2. É lá, pouca gente ouviu falar. Né? É, pouca gente ouviu falar, mas três pessoas seguidas, né, que mandaram a planilha botaram nele, foi o Ian, a menina e a Nayara. E é curioso porque ele é um shonen ai de comédia. Olha aí, boa. Curto, né? Anime curtinho, shonen de comédia. Ok, e pra quem ficou o momento alto de falar Fiquei com o melhor anime, gente. Gente, que emoção. Olha aí, tá vendo? Que cagada grande, quando eu vi que eu ia ficar no... Meu Deus, eu vou ficar no melhor anime! Então, gente, anime do ano, não houver empates, Obrigado, Rafaela, foram 20, 37, Foram 37 indicações, cara. Olha só. Incluindo o Yu-Gi-Oh! 36. Incluindo Yu-Gi-Oh! Mas é. Eu tô impressionado também. Não, mas incluindo, tem Yu-Gi-Oh! Mesmo aqui. Incluindo Fairy Tail. 35, né? Caraca, tem Fairy Tail, cara. Ó, oh, já sei. Dois Carlinhos falha, já vi que tomara tá repetido. Tem 10 vezes. Eu entendi. Mas não vai mudar muita coisa. Muita coisa então, não, é. Ninguém se importa com 10. Não vai mudar muita coisa, então não vou mexer muito. Mandei você pra aquele lugar já hoje, Yuri. Se você mandar pro inferno, já é melhor do que onde eu tô, que é na Rússia comunista. Tá, continua aí. Em terceiro lugar, fico o anime das meninas que fazem dupla e cantam juntas, Carol e Tuesday, com 9 pontos. grande Carol e Tuesday, maravilhosa mesmo. Bom demais. Isso aí, mereceu. Em segundo lugar, com 13 pontos e também 6 votantes, ficou Mob Psycho 100% Second Season. Boa, grande Mob! Mob, muito bom. Olha, foi apertado, hein? Em terceiro lugar, o queridinho de todos, que ficou basicamente segundo para todo mundo. Sem ninguém votou. Não, brincadeira. Teve gente que votou nele primeiro. De qualquer forma, ficou Beastars! Maravilhoso! Comi meu braço. O que é isso, cara? Eu não entendi também. Tá tudo bem, cara. Eu só quis dizer que eu fiquei triste. Quem viu a cena do hotel com a Haru, sabe? Só oficialmente, né? Quem viu a cena do hotel com a Haru, sabe? Ah, entendi. Dito isso, foi o ano do Furry. Do Furry. Do Furry. Do Furry, é isso aí. Do Furry. É isso aí. Corrigindo, foi o Furry. Ou como o Yuri gosta de falar, o ano do pelo, né? O ano dos pelos. Né? Mas é que o Yuri vem falando de pelo, falou em Beastars, ele não fala, quero pelinho. Fala mais, Rodrigo. Mas brincadeiras à parte, Beastars mereceu cada prêmio que ganhou aqui. Mereceu cada indicação e cada premiação. Quem bateu de falou no prêmio ou pelo? Eu falei prêmio. Eu ouvi pelo, juro. Também que eu ouvi pelo. É muito tá bom. Você tá com muito pelo na tua cabeça aí. Enfim, deixa eu te falar. Então, pessoal, além da. Esses foram os campeões do Golden Apple. Depois eu vou, como eu disse, amanhã eu vou colocar o post lá no Anime Coach. Mas além das categorias do Golden Apple, para um post futuro do Anime Coach que eu quero fazer, eu fiz um pedido a todo mundo que votou de indicar, de colocar 5 séries de anime que consideram lavam melhores ou mais relevantes da década. A gente teve 50 indicações. Eu na verdade foram 49 indicações. 49 indicações, agora que você tá vendo. Yu-Gi-Oh, né? Aí não. Não teve Yu-Gi-Oh, cara. Não, é por isso não. Não teve Yu-Gi-Oh, eu fiquei feliz que teve Evangelho no terceiro filme. Muito bom. É mesmo. Tá lá. Ah, tem Inuyasha e Jujutsu Ren. Inuyasha e forçaram muito. É claramente o Ian, né? Escolheu de Inuyasha. É o Ian. Mas enfim, então eu vou dizer aqui só quem foram os mais lembrados, mas lembrando que a ideia aqui não teve ponto, cada um foi contou como um só, e eu acredito, inclusive, que alguns animes foram esquecidos pelas pessoas, mas é mais para um post. Eu já vi futuro. Aqui que não colocaram Yuri on Ice, tô muito triste. É mais para um post futuro que eu quero fazer, então. Não era exatamente para concorrer no Golden Apple, mas eu queria deixar aqui quem foram os mais lembrados. Então, em terceiro lugar, mais lembrado, na verdade, quase esquecido. Fullmetal Alchemist Brotherhood, que foi lembrado pelo Luke, porque a última temporada de Fullmetal Brotherhood, o final de Fullmetal Brotherhood foi em 2010. Então, nossa, ele conta como anime da década. E o Luke lembrou, se o Luke não tivesse lembrado, eu não teria lembrado, a Rafa não teria lembrado. Eu também não teria lembrado, putz. Eu só votei porque o Luke lembrou. Pois é. Eu só não botei porque já tinha entregue. Oxe, eu te entregue, pô, e mandei outro e-mail. Olha, corta aí. Foi isso. Isso é absurdo. Não, podia, eu não tinha dado resultado. Fumeto, meu querido. Fumeto é meu shonen favorito. Ele tinha que entrar. Não tem. Não, faz sentido. Em segundo lugar, empatado. Tem gente que ficou ofendido de falar que é shonen. Não é shonen. É, não. Tem gente que ficou ofendido de falar que é de luta. Como assim? Como ele é da Fumeto shonen, gente? Não, na verdade ficaram ofendidos por falar que era de luta. É, não tem luta e Fumeto. Não tem. Quase não tem. Tem umas lutas bem. Tem luta. Nossa, não, eu não sei quem foi, mas já tem uma luta. É Fumeto aventura, gente. Já foi, pessoal. Ele é aventura. Já foi, tá? É de luta também. Eu sou amargurado. Eu sei. A pessoa tá escutando. Pior que a pessoa vai escutar esse cast e vai falar, não. Eu nem lembro quem era, pra falar a verdade. Eu lembro quem era. Melhores da década, então, em segundo lugar, mais lembrados foram empatados, né? Shogen no Kakugou Shinju. Okay. Maravilhoso. Shirobako. Eu fiquei impressionado com Shirobako, tanta gente votar, né? Uhum. Fiquei feliz. Ah, você também escolheu, inclusive. Eu escolhi os dois. Hunter x Hunter. Muita gente considera o melhor shonen da década. Não, Hunter x Hunter. Hunter x Hunter foi o único dos cinco que ficaram no ranking que eu não votei. O restante de tudo votei. Ai, sommelier. Desculpa aí. Sommelier. Eu só votei show e fumado. Então, assim. Em primeiro lugar, mais lembrado foi o Sangatsu no Lion. Sangatsu? Olha aí. Merecido. Sangatsu com 5 votos. Então fica aí a lembrança ainda dessa série. Com certeza alguma coisa. Sangatsu. Que ano passado ganhou o melhor, né? Ele não ganhou no primeiro ano porque tinha show. Então, primeiro ano, o Sangatsu perdeu pra show, mas tudo bem. Não, show, é porque show é muito absurdo, não tem como. Mas enfim, então, futuramente eu até fazer um post comentando essas 49 séries. Isso me lembra. Evilásio, nós vamos por acaso fazer o quase tradicional que eu dar especial sobre o anime que ganhou o Good Apple? Na verdade, era pra ser, na verdade, o quase tradicional anime podcast sobre anime que ganhou o Good Apple. Não, né? Uma edição foi bem sucedida, a outra não foi. Bebop, eu acho que essa foi pra ti. Isso é bem direto. Entendeu, né? Entendi. Corte rápido, Tramontina. Você pode dizer que, curiosamente, o Media Biz não ganhou o Golden Apple do ano que era pra ele. É verdade. Ele ficou em segundo. Ele ganhou o Crunchyroll Awards. Ele ainda não recebeu a premiação. É porque o Media Biz ficou em segundo, mas a gente já tinha feito sobre Showa. Então não dá pra gente fazer de novo. Showa ganhou 2 anos seguidos. Eu só queria dizer que foi o Bebop, ele chegou assim e disse: olha, a gente tá com o teu prêmio aqui. É só você, quando estiver passando por aqui, você vem aqui pegar o seu prêmio, tá ok? E o cara não veio pegar ainda. O Bebop era o Bolsonaro? Eu gosto que foi o Yuri que quis fazer uma referência à Porta dos Fundos e ele fez. E virou Bolsonaro. Fazendo com o Bolsonaro. É muito bom. Não, é, muito triste. Cara, e Porta dos Fundos, não, choque de cultura. Porta dos Fundos, cara, foi muito triste. Agora foi louco mesmo. Esse podcast aí, o especial do Golden Apple, vai sair junto com sobre músicas e animes do. Gostaria. Faz tempo, hein? Saudade. Se for sobre os animes melhores, desde seus 50 a 53, que foi o último, dá pra fazer. Mas... Não, eu só queria. Eu só queria dizer que o Evilásio está se concentrando agora no podcast especial e Opinando Shimbun. É melhor 200 episódios aí. Vamos lá. Acabou. Acabou, gente. Então, como eu disse, vai estar amanhã. Possivelmente a gente pode fazer um cast especial sobre Beastars, mas aí vamos ver se dá tempo do pessoal assistir, quem não assistiu ainda. Olha, eu voto em fazendo o que eu dei mesmo, de boa. Gente pode fazer ele... em abril, porque em março o Beastars vai sair no Netflix. Olha aí, pode ser, hein? Interessante. Março vai estar no Netflix. Então, em abril a gente pode fazer aí, comentando Furry, gostoso demais. Vai fazer um de Sangatsu também, melhor, já que ele ganhou o melhor da década. Não, não. Ele não ganhou o melhor da década. Ele foi o mais escolhido. Ele foi o mais lembrado. Ele não tá nem na posição, você não sabe nem a posição dele. Ui. Eu posso ter escolhido o Sangatsu em centésimo, porque ele é bem ruim, e aí ele ficou aí. Mano. Olha aí. Não, tô brincando, tô brincando. Não me xinguem, mas eu acho bem ruim. Mas não me xinguem. Enfim, então é isso. Vamos encerrar por aqui o Golden Apple. Então eu queria agradecer a todo mundo. E a gente vai para aquela tradicional considerações finais. Então, considerações finais, começando por Jojo. Nossa, logo comigo. Então, gente, obrigada por ter escutado. 2019 não foi um ano que assisti muito anime, mas já peguei um monte para assistir com a lista. Vou confiar na votação de vocês para esses serem os melhores do ano. Então, obrigada, boa noite, gente. Até o próximo. Boa noite. Só não precisa ver Yu-Gi-Oh, tá? Desculpa não, aí, Edson. Não. Puxa, gente, esse é o primeiro que eu assisti. Não. Desculpa, Edson. Eu joguei Yu-Gi-Oh profissionalmente e assisti Yu-Gi-Oh Friends completo e não. Profissionalmente, Yuri? Profissionalmente. Ele ganhou dinheiro com o Yu-Gi-Oh. Ganhou dinheiro com o duelo? Eu ganhei dinheiro com isso. Então, foi profissionalmente, gente. Yuri. Às vezes eu penso, não tem nada pra me surpreender. E aí, eu tomo um tapa na cara. Olha, eu faço meia culpa, porque atualmente eu ainda jogo Yu-Gi-Oh! Em tabuleiro, tá? Eu ainda jogo Yu-Gi-Oh! Profissionalmente, então... cara? Profissionalmente, nunca joguei. Profissionalmente, nunca joguei. Então, você não me surpreende. Você pode jogar o que você quiser. Mas é que ter que ser profissional Yu-Gi-Oh! É complicado, né, cara? É difícil isso daí. Muito dinheiro, gente, muito dinheiro. É difícil ser profissional aí. De Go, ou Shogi. O Yuri ganhou, tipo, 10% de tudo que ele gastou no ano com o negócio. Parabéns. Provavelmente. Por isso que eu me aposentei. Ok. Então, vamos lá. Considerações finais, Luke. Muito triste a Nezuko não ter sido citada em Miss Anime do Ano. É verdade. Ela tava concorrendo. Tanto que é muito triste porque eu esqueci da Nezuko. Eu votei a Nezuko em Miss. Eu gosto que o Luke esqueceu da Nezuko, mas lembrou da Mulher Pelada. Ele mandou pra mim, ele não botou nem o nome da pastela, ele botou Mulher Pelada de Sal. Mas a Mulher Pelada é genial. A Mulher Pelada de Sal era uma Miss. Tá, é verdade. A Queenella. Sei. O Luke e o Ian votaram nela. Ok, só isso, Luke? Só isso. Nezuko! Bebop, suas considerações estão. Bom, dos animes que eu assisti, praticamente nenhum ganhou, né? Que triste, mas também não assisti quase nada, então é melhor. Mas porque aí você assistiu dois episódios de Carol Tuesday, ganhou um monte de coisa. É, mas ainda não assisti tudo, só dois episódios. Tô assistindo. O que você viu, Great Suco e quê? High School Girl, Aretsu, o Mob Psycho. Olha só, já são três. Mob ganhou bastante coisa. E alguns filmes. E o High Score Girl, ele ganhou. Pelo menos o que saiu na Netflix ganhou, né? Foi. Melhor VA. A série só vai sair na Netflix na segunda temporada agora. Então, eu não votei nele exatamente o que eu tô esperando. eu vou assistir também. E é isso, foi bom aqui novamente falar com vocês depois de tanto tempo, né? Uns dias aí. Uns dias, né? Pretendo não sumir muito. Valeu muito. O problema, é que vocês colocam temas de animes que eu não tô assistindo. Aí fica difícil, né? Vamos fazer animes dos anos 2000. Aí você consegue. Ó, quero deixar bem claro que a gente fez animes dos anos 2000, só que era temporada com temporada específica. Então teve tema. Eu ia comentar que se o Bebop aparecesse, eu ia continuar a emagrecer, mas eu tô emagrecendo mesmo, então não posso fazer piada. Olha aí. Parabéns. E Bebop aparecer de novo, eu acho que só ano que vem. No Golden Apple do ano que vem. Aí o Luke já vai estar estourado já. Já, virei o Bamba. Ganhou um pedido especial JP pra mandar coisa. O JP tava on fire mandando mensagem, a gente não leu nenhum. Maravilhoso. É, é de grande JP. Apareça mais, por favor, tá? Apareça mais, Bob. Tu faz falta, cara. É verdade. Beleza. Faz falta. Possível. Eu também. Que é isso? Que é isso? Assim. O cara só aparece lá pra pagar o site, só, coitado. Ai, mano, que fera. Coitado do Bob. Nem parece que apareci no último. Na verdade, é, que o Bob foi eu. O Bob não pagou o site, aí. Não, mas... Cara, como é que tá no ar ainda aí? É, porque eu e o Eric pagamos. Quem que tá pagando domínio da minha? São os postes. Eu e o Eric pagamos. Quem pagou? Quem tá pagando são os postes do Eric de Hentai, que até hoje tem muita amizade. Ah, é bem capaz, viu? Eu e o Eric dividimos aí. Ficou até triste. Não, eu tô vendo os comentários aqui. Eu tô vendo os comentários do João Paulo. É comigo? Eu não toquei. Não, ele tá falando que cara ilusão. Eu senti muita falta no Bebop. Você é ótimo de zoar. É isso. Daqui a pouco ele fala uma montagem com você. Beleza, vou. Tô pra zoar com o pessoal aí, fazer minhas piadas. Aí eu vou acenar um novo e revigorado de piadas, por favor. Não, por favor, não. Esse comentário do Luke só me dá mais vontade de voltar. É isso aí. É isso aí. A vontade eu tenho bastante coisa. Eu tinha vontade de ir na praia amanhã, mas não vou. Ah, é, amanhã. Bob, você vem nos casts da. Que a gente tá fazendo cast aí pra escolher os melhores animes da história, segundo Kyodai. Você veio pra participar também. Beleza. Eu quero. Vou deixar bem claro que eu já coloquei com o Bob Bob, então fica tranquilo aí. Vamos lá. Não, se tivesse colocado, nem aparecer, né? É verdade. Não, mas aí você tinha que aparecer pra defender com o Bob Bob, né? Vamos lá. Então. É difícil falar isso. Yuri, considerações finais. Não vai perguntar a Rafa primeiro, não? Não, eu tô perguntando a você primeiro. Olha aí. Nossa. Chipei. Olha aqui. Então vamos lá, a gente tem o Discord opinando, se vocês quiserem. É isso aí, exatamente. Se vocês quiserem ir lá pra conversar com a gente, a gente tá sempre por lá. E a gente também tem a nossa programação chegando perto do final de semana. Na sexta-feira nós temos a gravação de Opinando Timbum. Que a gente tá fazendo agora a partir das 10 horas. Então, 10 horas, 10 e meia, por aí. Então, se você quiser assistir ao vivo, a gente geralmente disponibiliza por lá o link para que você possa assistir. E no domingo nós temos a nossa call de animes, onde eu escolho 3 animes nessa temporada. A gente assiste durante toda ela. Essa temporada a gente ainda tá no processo de escolher. Porém, a gente já pode dizer que a gente já pegou Teodasna e Inzoken. A gente já pegou também Pet. Anime de comédia. A gente pegou Pet também, não? Pra mim, o anime de comédia é mais importante que Pet. Já disse, mas a gente vai também essa discussão aí. Então, a gente ainda tá vendo a discussão, mas até agora a gente só tá com Inzoken. E aí tem outro, né, Vlad? Mas eu esqueci o nome agora. Tem, o nome é muito grande. Eu sei que é o meu colega do lado é um rei demônio. Exato. É o Deus da Morte. Não, o Deus da Morte, é isso aí. Exato. Vocês estão brincando comigo. O meu vizinho de classe é o Deus da Morte. Vocês estão de sacanagem, não é possível. Não existe isso. É porque o Evilados, ele gostou muito do anime de Chunibyo e ele agora quer o anime de Chunibyo. Foi só eu não, né, viu? Eu chamei em classe. Dito isso, eu ainda vou lutar para que o Pet continue no... Tudo bem, pode continuar. Não tem problema não. Enfim. Ah, olha aí. Essa quantidade de vamos de continuar aí. Rafa, por favor, se você assistir. Visitei o Filar de Brasil. Coincidentemente, esse ano o Filar de Brasil faz 10 anos também. A gente vai mudar o reader dele. Foi o que fiz. Grande bosta. Que? Oi? Mais precisamente, a capa. Dia do aniversário do Eufilid é 28 de fevereiro, para ser mais preciso. Yep. Aí, daqui grande. A pouquinho já, né? No próximo mês. Vocês deram sorte de não ser num ano bissexto e cair no dia 29, hein? Não, é dia 28 todo ano, mas tudo bem. Anyway, visitei a Lance Herói, que tem um grupo no Discord, e é isso. Eu acho absurdo o JP dizer que a gente tá assistindo anime de comédia porque tem a gente de Ataku Saibou. Absurdo isso. Você tem que assistir o anime pra entender. Carleiro, por favor, suas considerações finais. Esse podcast já valeu a pena do Bebop ter voltado, né? O Bebop ter voltado é. Se bem que ele não veio com todo o gás dele pra gente fazer aqui, não veio com as piadas dele, né? Tudo bem. É pra eu assistir com a. Não, pra você ser piadista, você não precisa ter visto anime. Você não que precisa... isso, padrinho? É anime pra fazer piada. Você não precisa. Você não precisa. Esse não é o Bebop que eu conheço. Pera lá. Que isso, padrinho? O cara chegou cobrando ainda. Mas, não é? Mas. Não, é que ele disse que ele precisa ver anime pra fazer piada. Ele não precisa ver anime pra fazer piada. Piada é uma coisa natural dele. Ele faz a piada naturalmente. Ele trouxe planilha, tá ligado? Pra dizer, olha, você não fez nesse lugar, nesse lugar e nesse lugar. É bom, dito isso, venha mais vezes, Bebop. Você faz falta, sim. Agradecendo ao sempre Lário Luke, à grande Rafaela, à grande Joana, ao grande camarada Yuri. Vamos usar aquela bandeira como símbolo oficial do grupo lá no Discord. Não vamos. Porque, chamou todo mundo para a revolução do Yuri lá. Agradecendo ao Evlásio, agradecendo a vocês que nos escutaram ao vivo e que estão nos escutando depois que o podcast foi lançado. Tem uma passada no Animicote, no Iopinando, no Netuin, no Elfled Brasil, no Chuva de Nanquim. Chiroquim tá morto, cara. Já tá tudo dando. As forças antigas com ar, problema. realmente faz. Vão lá perturbar falando sobre a sala do tempo de Dragon Ball. Nunca mais leu, mas certamente tem gente lá comentando. E uma vez mais, muito obrigado a todos e até o próximo Good Apple daqui 12 meses. Eu sei que a gente não precisa mais voltar, né? Só o Bebop que o Lírio quer que volte, então... Vocês não precisam falar pra voltar, porque vocês são da casa, já. Eu gosto que o Lírio mandou a dizer até daqui a um ano, pessoal. Parabéns. Eu falei até o próximo. Até o próximo Good Apple, que é daqui a um ano. Daqui a um ano, é verdade. E é isso aí, gente, padrinho, nunca mais voltar. É só daqui um ano, caramba. O que eu falei de errado? É só daqui um ano esse tema. Ué? Oi? Tá bom. É isso aí, o padrinho foi comido pelo meu cachorro pelo inverno aqui da Rússia. É muito triste. Enfim, que pessoal. Sua revolução fale, Yuri. Que é o que espero que fale. Enfim, vamos lá, pessoal. Então, eu queria agradecer a todo mundo, agradecer a quem tá aqui participando. Jojo, Rafa, Bebop, Luke, Carleiro, Yuri. Agradecer a todo mundo que votou, a todas as 14 pessoas que tiveram um trabalhinho para fazer, porque eu sei que essa planilha é muito longa e ela dá um trabalho de fazer, então agradeço muito a todo mundo que participou do Golden Maple. Queria dizer que, novamente, peço desculpas, mas eu não tive como fazer o post já para hoje, porque realmente não deu, dessa vez não deu mesmo, não é desculpa, é que não deu. Como sempre, tem que lembrar, né? Visitem também o Toonmaker, nosso outro cast da Iniciativa Kyodai, que está intercalado com esse, que é um podcast que a gente fala ou de anime ou de cartoon, em cada edição fala de uma coisa diferente. E a próxima edição vai ser sobre Serial Experiment Lane. Acho que foi sobre Gravity Falls, segunda temporada, né? Vai chamando. Tem... Eu mandei uma mensagem, ela só respondeu. Mas a gente vai falar e vai tentar entender esse anime. Vou ver se eu mando de novo mensagem pra ela. Com grandes ênfases em tentar. Então a gente vai falar de fazer uma edição especial aí sobre Será que Experiment Lane. E é isso. Por favor, continue escutando Kyodai. Não votem só daqui a um ano, votem daqui a 15 dias com a edição do Kyodai. Você vai terminar sem a Joana falar o dela? A Joana não. Não, foi a primeira. É a sua primeira. Ela foi a primeira, Luke. Fala de novo, Luke. Fala de novo. Olha só. Joana, quer falar de novo, hein? Fala de novo. Não. Ah, então, gente, boa noite. Obrigada por terem escutado. Teve até bicho. Satisfeito agora, Luke? Agora, por favor, Yuri, pode repetir sua consideração final. Claro, gente. Aí tem que escolher. Não, vamos lá. Boa noite, pessoal. Tchau. Tchau, gente. Tchau.